radioantenaweb.info, canal2.radioantenaweb.info, best.radioantenaweb.info, facebook.com/radioantenaweb, twitter.com/radioantenaweb e geral.radioantenaweb@gmail.com. Estas são as nossas portas de acesso. Podem ainda adicionar-nos o nome Skype Rádio Antena Web. De portas abertas, sempre. Antena Web, sintoniza-te. As notícias mais importantes dos últimos dias são dadas aqui, na Antena Web. Semana em Minutos, um programa apresentado por Catarina Navio, que traz durante 30 minutos, nas mais diversas áreas, os acontecimentos mais relevantes. Fique bem informado neste resumo semanal. Semana em Minutos, todos os sábados, às 9 da noite, na Antena Web. Panorama Agrícola para 18 de junho de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é segunda-feira, 18 de junho de 2012, lua minguante. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe, e o ditado de hoje é: na vida nada se perde, tudo se transforma. Confira no Panorama Agrícola desta segunda-feira uma dica sobre plantas medicinais. Expo Super em Joinville é vitrine para a agricultura familiar. No Espaço da Mulher você confere cuidados para a sua saúde. Vem aí a pesquisa Aqua Pesquisa, levantamento estratégico para o setor feito pela Embrapa. EPAGRE é uma das vencedoras da primeira edição do Prêmio Kazan de Jornalismo em Saneamento. E Uruçanga realiza curso sobre produção de palmeira jussara e de polpa de açaí. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Cipó, mil-homem, espinheira santa e carqueja são as plantas medicinais mais usadas aqui em Santa Catarina. Anti-inflamatório e aromatizante no chimarrão, o cipó mil-homem precisa ser usado com cautela porque pode causar câncer e até ser abortivo. No caso da espinheira santa e da carqueja, também há espécies medicinais e tóxicas. Cuidado! Na dúvida, consulte um técnico da EPAGRE. É hora das notícias. A EPAGRE foi uma das vencedoras da primeira edição do Prêmio Kazan de Jornalismo em Saneamento. A reportagem premiada foi produzida pelo setor de TV da EPAGRE no oeste de Santa Catarina, pelo jornalista Emanuel Vicenzi e o cinegrafista Jonathan Jumes. E intitulada Biodecompositores, Parceiros do Meio Ambiente, a produção destacou um mecanismo simples e de baixo custo, apontado como eficaz sistema de aproveitamento de resíduos orgânicos. A reportagem premiada mostrou ainda o trabalho da EPAGRE no município de Ouro Verde, que inclui os biodecompositores em aulas práticas de educação ambiental. Estamos anunciando curso profissionalizante sobre produção de palmeira jussara e de polpa dos frutos açaí, dias 27 e 28 deste mês de junho, na Estação Experimental de Uruçanga. O número de vagas é 20. E a instrução é com o pesquisador da EPAGRE, Estação Experimental de Uruçanga, Ademar Brancher. Inscrições nos escritórios locais da EPAGRE. O objetivo do curso profissionalizante sobre produção da palmeira jussara e de polpa dos frutos açaí é capacitar produtores e técnicos na produção da palmeira jussara e de polpa dos frutos açaí. na programação a importância ecológica, a escolha das plantas matrizes, beneficiamento de sementes, viveiros e produção de mudas, escolha do local para o plantio, preparo do solo, adubação em plantio, controle de pragas e doenças, colheita de frutos, industrialização artesanal da polpa, elaboração de receitas e degustação, comercialização, estimativas de receitas bruta por hectare e produção de mudas grandes para jardinagem. O curso sobre produção da palmeira Jussara e de polpa dos frutos açaí, dias 27 e 28, na Estação Experimental da Ipagre de Uruçanga, tem o apoio do Santa Catarina Rural. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Dados do Ministério da Saúde indicam que 5,6% dos brasileiros são diabéticos. O índice da doença subiu principalmente entre os homens. O levantamento foi feito em 26 capitais e no Distrito Federal e mostrou que o diabetes é mais comum em pessoas que estudam menos, ou seja, o acesso à informação pode ser um fator importante na prevenção da doença. O diagnóstico da doença também aumenta conforme a idade da população, já que o diabetes chega a atingir 21,6% dos idosos maiores de 65 anos. O diabetes está fortemente associado ao excesso de peso, que aumentou 28% nos últimos 5 anos aqui no Brasil. A pesquisa do Ministério da Saúde aponta ainda que 22,7% da população adulta brasileira são de hipertensos. O diagnóstico é mais comum entre mulheres e também preocupa entre os idosos. Infelizmente, mais de 50 mil pessoas morreram no Brasil em 2010 vítimas do diabetes. Para um diagnóstico, você deve procurar um médico. E procure ter sempre hábitos saudáveis, caminhadas leves, alimentação equilibrada e, no caso do diabetes e também da hipertensão, às vezes, segundo orientação médica, são necessários medicamentos. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Começa amanhã em Joinville a Expo Super, que terá um pavilhão da agricultura familiar com 42 empreendimentos. Quem fala sobre a importância da Expo Super em Joinville é o presidente da Ipagre, Luiz Ademir Resman. Nós iremos, nesse evento, em parceria com a Associação de Supermercadistas, mostrar à sociedade o quanto é importante e o quanto é diferenciado o produto originado na agricultura familiar. Então nós vamos mostrar na prática o que a agricultura familiar representa e os grandes cases de sucesso, os grandes pontos de desenvolvimento da agricultura familiar. O nosso agricultor familiar é responsável pela alimentação do povo catarinense. É de lá que sai 70% da agricultura familiar, 70% do que é construído, elaborado, trabalhado de alimento em Santa Catarina, é de lá que sai, é da agricultura familiar. E nós teremos esse momento, nessa grande exposição de supermercadistas, mostrando a força da agricultura familiar. Falou aqui no Panorama Agrícola o presidente da Ipagre, Luiz Ademir Resman, sobre a participação da agricultura familiar na Expo Super em Joinville, de amanhã até quinta-feira. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagre com você até debaixo d'água. Começa nos próximos dias o levantamento de dados do projeto diagnóstico estratégico do setor de pesca e da aquicultura no Brasil, o chamado Aqua Pesquisa, que foi lançado pela Embrapa.